Thank you.

triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai. Thank you.

Adesso ti sento anche attraverso il microfono, però quello che dicevi prima. Uno a... Cosa? Sì, esatto, sempre la batteria.